como você é linda, bela como a flor. Pele macia, sua voz tão chocante. Por isso que eu te quero comigo a todo instante. Não sei te explicar esse amor tão profundo. Só sei que por você eu te daria o mundo. Acho que a gente ia ser bem feliz, porque você é tudo que eu sempre quis. Acho também que nem preciso te dizer que estou completamente apaixonado por você. Não sei se eu devo lutar ou desistir. Só sei que eu estou apaixonado por ti. Penso em você a todo segundo. Por isso eu não esqueço esse amor tão profundo. São coisas do amor que machucam a gente. Essa paixão profunda que surgiu de repente. Lembro do dia em que te conheci. Você olhou pra mim e começou a sorrir. Ali então foi que eu percebi. Você era tudo. Sonhei pra mim. Estive procurando a minha vida inteira por alguém como você para ser minha companheira. A minha vida inteira. Não, não vai embora, baby. Agora te encontrei e não vou mais te perder. Se você me quiser, eu só vou amar você. No mundo encantado de quem manda é o coração. Porque acho tão triste viver sem uma paixão. Viver é a vida e poder sonhar. É ter alguém ao seu lado pra poder te abraçar. Se amar é viver e viver é sonhar. Por isso que eu te digo, pra sempre irei te amar. No mundo dos sonhos não há nada mais gostoso do que ser acordado com um beijo carinhoso. Ficar entre carícias no lugar tão sossegado. Não dá pra explicar como é bom ser amado. É que a gente quando ama tudo é diferente. Tudo é mais gostoso, tudo é mais contente. Viver é um sonho onde tudo é aventura. A vida tem sabor de pura gostosura. Vida e poder sonhar é ter alguém ao seu lado pra poder te abraçar. Se amar é viver e viver é sonhar. Por isso que eu te digo, pra sempre irei te amar. No mundo dos sonhos não há nada mais gostoso do que ser acordado com um beijo carinhoso. Ficar entre carícias no lugar tão sossegado. Não dá pra explicar como é bom ser amado. É que a gente quando ama tudo é diferente. Tudo é mais gostoso, tudo é mais contente. Viver é um sonho onde tudo é aventura. A vida tem sabor de pura gostosura.